Bem-vindos a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, aquele programa que habitualmente traz todas as semanas e ao longo de 4 anos uma banda por semana para falarmos de produção nacional. A pessoa que hoje nos traz aqui esta semana, de que a vantagem de que a primeira vez que a entrevista é passada é à quinta-feira, quem está atento às emissões da Boa Nova já sabe desde domingo qual é o destaque que está aqui a ser feito, e também é uma pessoa que já é uma repetente. Hoje, felizmente, não ao telefone, mas sim em presença, o que nos permite ter aqui uma pessoa simpática à nossa frente, de que esperamos poder retribuir, e é uma pessoa que vem ter connosco já na fase borboleta. Isto porque estamos a falar da metamorfose, que não uma crisálida, mas sim a pessoa que, ao segundo disco, larga aquilo que foi o fado em concerto, a music box, para então ter aqui a sua metamorfose. E é assim que chamamos este álbum, que já está nas bancas e que espero que as pessoas vão à procura dele e que tenham sido despertas na Boa Nova também para o procurar. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Ah, muito obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui e conhecê-lo pessoalmente também. Muito obrigado, muito obrigado. Yolanda, as pessoas de Oliveira tiveram a oportunidade já de verem em espetáculo, não quer do Fado e Concerto, quer não deste trabalho, uhum, mas pelo menos ter noção daquilo, a sua versatilidade de termos de voz. Exato. De que é que recorda do dia em que esteve aqui no Parque de Mandaneiro? Já lá vão, creio que 2 anos. Olha, eu tenho as melhores recordações, vou-lhe dizer porquê. Para já, porque adorei o parque, porque adorei o local onde estive a atuar. Eu fiz, por acaso, aqui o fado com o flamenco e napolitanas. Uhum. Também um espetáculo diferente, em que eu acabo sempre em lírico, como é costume, mas também muito ligado ao fado. E eu adorei, não só pelo local, como pelas pessoas, porque eu tive uma excelente recepção e deu-me muito gozo fazer um espetáculo aqui. Que eu, na altura, gostaria também de trazer era o Music Box, de facto, era esse que eu gostaria de trazer, mas se calhar, logisticamente, se calhar seria mais fácil o fato com o flamenco e por isso vim com esse. No entanto, eu espero vir novamente, mas agora com este novo, fazer um espetáculo aqui bonito, não é? O Music Box, estamos a falar a distância de 3 anos e meio, mais ou menos, ou 4 anos, em termos de gravação. Que evolução houve, pensando na sua vida, normalmente, que levou de passar deste fado no que para o metamorfose? E que pontos de contacto que usar, naturalmente, entre ambos os trabalhos? Exatamente. Eu inicialmente, por acaso, tudo aconteceu um pouco por acaso. O fado, o Music Box Fado em Concerto, aconteceu por acaso. Ou seja, eu tenho uma empresa de espetáculos que produz variadíssimos espetáculos diferentes e fui convidada para fazer um espetáculo de solidariedade na Aula Magna e que fosse um espetáculo diferente e original. E na altura eu propus a essa empresa esta fusão entre o fado e a música clássica. Portanto, isto nem estava pensado para disco, estava pensado inicialmente para espetáculo. E o facto é que eles aceitaram essa proposta, confiavam muito já nas produções que nós fazíamos na empresa, e então confiaram também que iríamos fazer uma boa produção para a Aula Magna. E assim foi, trabalhámos afincadamente durante uns 6 meses, que não era muito, mas que foi afincadamente, para conseguir pôr de pé o Music Box Fado em Concerto. Como correu tão bem, foi um espetáculo que teve uma aceitação tão boa e foi tão bonito, nós decidimos fazer um registro, portanto, em CD, não é? Vamos lá registrar isto em CD, porque vale a pena. E então eu digo que foi tudo um bocadinho o destino, não é? As coisas foram acontecendo e depois veio, na altura, a Universal, que se interessou muito pelo trabalho também, achou fantástico, e entrei para a Universal e assim foi, pronto. Portanto, não foi algo muito pensado, digamos. E foi um bilhete de identidade inicial, até porque eu já fazia incursões no fado, unindo com a música clássica. Eu tenho formação clássica e lírica, não é? O fado vem da parte dos meus pais, que meus pais cantam fado. Eu ia muito a casas de fado, portanto, o fado para mim isto também é muito natural na minha família. E então eu decidi inicialmente fazer essa fusão e essa incursão, digamos, nesses estilos musicais. Obviamente que a transformação para este disco tem a ver precisamente com o facto de eu não ser só, como eu costumo dizer, eu não sou só do fado, eu não sou só do lírico, nem da música clássica, eu sou muito mais que isso, tenho muito mais experiências a outros níveis e queria demonstrá-las neste CD. E basicamente isto é um CD quase autobiográfico, ou seja, é quase que eu estou aqui é que eu sou a Yolanda realmente da cabeça aos pés, portanto, dei de mim, eu sou autora também, compositora, aqui é tudo originais, já não fui pegar em fados já conhecidos, ou eu não me limitei a temas já conhecidos, aqui foi criar. Portanto, decidi criar do zero e tentar tirar de mim aquilo que eu realmente gosto e aquilo que eu realmente sou. E é essa metamorfose que se vê aqui, é realmente essa transformação na tal borboleta que diz que se nota, porque realmente transformo-me nessa borboleta específica que sou eu, não é? E para que ganhos não houvesse, logo no começo, no primeiro tema, vai logo buscar a guitarra portuguesa, aparece logo aqui de fundo o som dela. Para eu não me consigo desfazer daquilo que é português. Eu sou portuguesa, adoro Portugal, adoro a sonoridade portuguesa. O problema é que não me considero fadista, por exemplo, não é? Ou cantora de música popular, de raiz. Eu sou... Costumo dizer que sou uma mulher global. Eu vivo numa era muito cheia de influências, de fusões, de trocas de informação constante, e eu sou influenciada por isso. Eu ouço muita coisa que vem lá de fora também, não é? Como todos nós ouvimos, e portanto sou influenciada por isso. Eu sou a mulher desta era, não é? E por isso eu reflito um bocadinho a era onde eu vivo, não é? Só que não deixo de ser portuguesa. Ora, não deixo de ir buscar sempre, tanto na forma de cantar, porque canto sempre um bocadinho de uma forma afadistada a certos temas, não é? Como nas influências musicais. Eu tenho sempre algo de português ali. Por isso eu não me consigo desfazer da guitarra portuguesa que adoro e tento inseri-la num contexto internacionalizado, digamos. Inseri-la nestas influências todas vindas lá de fora também. O vento leva nas vagas asas vibrantes. Cabelos de água trazem paixão, levam mágoa, batalha, bruma e bravura, a Irlanda também acaba por ser um precursor, ou seja, não receia que haja aqui velhos do Restelo que digam assim, epá, a guitarra portuguesa agora ali no meio disto. Não, não, porque aqui, olha, e tive velhos do Restelo, foi no disco passado. Uhum. Eu queria fazer essa evolução, de 4 anos tem permitido que as pessoas começassem a beber isso, não é? Porque no disco primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Exato, bem, diziam muito isso, mas o facto é que no disco passado aconteceu bastante essa controvérsia também, de que a Yolanda vem aqui tentar ser fadista e transformar o fado. Completamente errado para quem é músico, e nenhum músico basicamente dizia uma coisa dessas, não é? São mais as pessoas que são muito tradicionalistas que pensam, meu Deus, ela vem aqui transformar o fado em quê? Não estou a transformar nada. O fado está lá, continua lá. Eu fiz uma homenagem ao fado até, não é? Eu fui buscar aquilo que é considerado a música mais perfeita e grandiosa, que é a música clássica, e colocá-la ali no fado, dando-lhe uma roupagem totalmente grandiosa e fantástica, pondo o fado no cúmulo, não é? Na parte mais alta musical. E as pessoas não compreenderam isso. Pensavam, olha, lá vem esta a tentar ser fadista e vestida de boneca também, a tentar cantar o fado para ser diferente. Não. Então tinham que ouvir realmente o disco. Se calhar se ouvissem realmente o CD, tinham uma noção diferente. Mas muita gente não ouvia. Só ouvia aquilo que, mais ou menos, que aparecia na televisão e tal. E era pouca coisa. Quer dizer, não dava para perceber o projeto. Portanto, eu não tenho medo de nenhum velho do Restelo, porque eu tenho um curso de música, eu sei o que é que estou a fazer, não sou parva nenhuma, não entro para aqui a cantar como me apetece, e portanto eu sei aquilo que estou a fazer, eu sou uma profissional que sempre vivi da música até hoje, e sempre estudei com grandes professores vindos lá de fora, inclusivamente professores na área mais da ópera, mas não estou aqui por acaso, é algo que eu decidi traçar na minha vida. Portanto, eu não ligo muito a isso, eu vou continuando a fazer aquilo que eu acho que é bonito e que é bem feito, não é? E que seja, tem que ser bem feito. Aquilo que eu faço não pode ser só uma coisinha para vender, como eu costumo dizer, só porque vende. Olha, agora vou fazer um estilo, olha, vou cantar o fado porque vende. Não, vou fazer algo que eu considero que gosto e que seja de grande qualidade. Depois desse trabalho, e vou ter que fazer aqui um esforço da memória e falar aqui de algumas coisas que poderão ser comuns em termos de conhecimento. Depois de si saiu Rosa Negra, os Novembro lançaram um álbum que tinha a primeira guitarra portuguesa elétrica, se agora o Amália hoje. Já viu? Isso leva-me a pensar assim, este álbum já vai aqui num seio em que já há mais divulgação e este tipo de música já deixou de ser erudito, até elitista. O primeiro álbum ficou por ser elitista um bocado. Não, é porque realmente na altura achavam que era elitista. Eu dizia, não, as pessoas que mais gostam do meu CD não fazem parte da elite que as pessoas pensam que é a elite, não é? Não fazem parte dessa elite intelectualite. Sim, os mesmos definem o que é o airplay da rádio, o que é que passa na televisão. Qualquer pessoa, o povo, as pessoas normais, que eu considero, pronto, que fazem, não fazem parte dessa elite esquisita, porque essas pessoas, pelos vistos, são fora do normal, não é? Portanto, as pessoas normais, como eu e todos nós e o senhor que está à minha frente, foram as pessoas que realmente deram valor ao meu disco e que queriam ver mais e que pediam para eu fazer espetáculos para o público. E eu não conseguia porque as pessoas da elite achavam que isto era só para a elite. Então, que não poderiam eventualmente contratar porque, ai, depois o povo pode não achar isto, achar assim. Não. As pessoas que mais gostaram, eu depois já fiz, felizmente já consegui fazer em Cascais para o público em geral e em mais um ou outro sítio. No Porto também, fiz nos Aliados do Porto, para o Rui Rio e para o Natal ali do Porto, que foi nos Aliados, portanto, para o povo. Foi fantástico. Uhum. Quer dizer, fiquei, foi conhecido, não é? Portanto, só foi aí que começou a ser mais conhecido para as pessoas em geral, que de repente me perguntavam, mas onde é que você estava? Mas já existia, não conhecia. Pois, não conhecia porque só me contratavam para as elites. Percebe que achavam que de repente isto era um trabalho muito complicado e que não poderia. De repente saem todos estes trabalhos, como já disse, também já a fazer essas incursões, todas confusões muito, muito esquisitas, não é? Uhum. E que pronto, só porque foram feitos por pessoas que já estão aí na. Pronto, já são mais conhecidas, não é? Como os Amália hoje, que foi feito, realmente tem já o Fernando de Municipal e tem a Sónia de Gift, são pessoas que facilmente já têm o seu público, não é? Já têm os seus fãs, facilmente conseguem trazer cá para fora depois um trabalho bastante diferente e que seja aceite. Eu, obviamente, era o meu primeiro trabalho, ninguém me conhecia. Logo, tornou-se um bocadinho mais complicado. Neste momento está a ser muito mais aceito, veja lá, depois de 3 anos, ter sido concebido, de repente começaram-me a aceitar muito mais facilmente. Mas ainda com bem. Inconveniente. É que agora, na altura que temos uma metamorfose para venda, quem for à procura do Music Box não encontra. Ah, mas podem encontrar, já podem ir ao meu site, que é o www.yolandasoares.com. Então, está o link no site da Rádio Boa Nova, portanto é mais fácil para quem não tenha tomado isso. Yolanda com Y. Exatamente. Está o link na Rádio Boa Nova no site, onde já sabem. Mas também podem ir ao da empresa, que é o www.bythemusic.pt. Pronto, também aí podem comprar esse CD, o Music Box. Mas tem este novo, eu agora estou a apostar no meu novo CD, não é? Isso é que me interessa neste momento. Mas não tenha dúvida, e eu arrisco-me a dizer isto, de quem vai ouvir este disco vai à procura do primeiro. Ah, isso era ótimo, não é? Eu tenho lá bastantes discos ainda para vender, se quiser. E autografados, hein? Acima de tudo, que é a questão de que as pessoas que gostarem deste disco, e naturalmente quem gostar deste não pode deixar de gostar o primeiro, isso é a minha opinião pessoal, é como é que é possível um disco deste passar despercebido? Isso deve-se, não sei entender aqui, à divulgação, às rádios que estão padronizadas para passar aquilo e não passam outra, à televisão que tem uma hora de música que é no top mais e se tiverem a sorte de chegar aos 20 primeiros, aquilo passa, não chegou aos 20 primeiros, nunca vai chegar. E, bem, eu nisso tinha uma grande história para contar, porque eu tenho uma empresa e é uma dificuldade realmente a nível de divulgação. Depois isto é tipo um ciclo vicioso. Eles dizem assim, não é conhecida, nós não passamos. Então, mas eu para ser conhecida, vocês têm que passar, não é? E era aí consecutivamente na televisão, mas ela não é conhecida, isto é só cantores conhecidos nestas galas, assim, ou sabe? Não podemos trazer porque ela não é ainda muito conhecida. Então, mas ela precisa disto para ser conhecida. Portanto, isto eu tenho o rabo na boca. Exatamente. E eu deparei-me com estas dificuldades. Eu não, na altura, a própria Universal, com estas dificuldades de divulgação desse meu trabalho, porque eu não era conhecida ainda e porque o trabalho era muito diferente. Então, mas quer dizer, nós em Portugal, nós queremos mostrar um Portugal virado para a frente, virado para o futuro, um Portugal inovador, queremos mostrar um Portugal fantástico e nunca estamos a mostrar absolutamente nada disso. Nós estamos sempre a basear nas mesmas coisas, as mesmas fórmulas e não andamos para a frente. Porque as pessoas que estão à frente, não é, desses departamentos, acham que deve sempre apostar nas mesmas fórmulas porque é o que as pessoas gostam, porque eles acham que é o que tem audiência. Ora, eu quando fui, olho, por exemplo, fui àquele programa do Manuel Luís Goxa, na altura, e ele disse-me, engraçado, Yolanda, quando veio cá cantar, isto teve um pico de audiência. E ele está a falar a sério, não está a brincar comigo. É porque me dizem sempre que, quando há sempre cantores, que baixa as audiências. E afinal ele veio-me dizer o contrário. Quer dizer que as pessoas que estavam a gostar, não é? Só, o que é que eu posso fazer? Se eu estivesse a dirigir, obviamente que eu modificava as coisas. Mas não fase, estou... Se eu mandasse, não é? Se eu mandasse, enfim. Ora, nós precisamos que esses dirigentes, não é? Eu faço um apelo a eles que estiverem a ouvir. Abram a cabeça, abram a mente, porque o que as pessoas gostam não é o que eles pensam. Eles têm, e mesmo as rádios por aí, que também, precisamente, que têm razão nesse aspecto, que só passam a música que eles dizem ser fácil. Que entra logo no ritmo, que é o que eles querem. Já me disseram numa rádio, tem que entrar logo assim, ritmada, que é para as pessoas não perderem o interesse. Agora há um termo que é o orgulhudo, não é? Tem que ser orgulhudo. Tem que ser logo orgulhudo. Eu disse, por amor de Deus, quer dizer, passamos a vida então só a passar isso, não existe mais nada em Portugal. Ou é só o fado, pronto, porque o fado está na moda e pronto, e porque alguns fizeram o fado lá fora. Pois é, e isso, então, isso teve sucesso lá fora, tornou-se moda. Pronto. É preciso vir a BBC dizer o que é bom para. E depois é uma chatice, porque depois Madre Deus também era fado, não é? Quer dizer, depois é tudo fado. Ou então, se não é fado, tem que ser aquele pop assim, normal, ou então de gente conhecida, ou enfim, os novos valores, coitados, não é? Tem que batalhar, meu Deus. E eles batalham todos, que eu sei, eu conheço a maior parte deles, tenho uma empresa que os contrata, portanto, eu sei o quanto eles se esforçam para conseguir divulgar os seus trabalhos. E pronto, andamos neste ciclo vicioso, não é? Temos que ser nós, tem que partir de nós, essa vontade enorme de conseguirmos que Portugal vá para a frente, não é? Visto assim, um disco quando se abre fora é um desafio. É um grande desafio. É. Eu às vezes chega a uma altura que eu digo, vou desistir, acabou-se, já estou farta disto, porque, quer dizer, uma pessoa luta imenso para dar bons trabalhos, para fazer excelentes trabalhos e depois barra-nos o caminho. Não é questão de até nós poderíamos eventualmente ter imensos contratos para espetáculos, mas é que eles barram-nos o caminho para chegar a esses contratos. Ou seja, não passam em rádios, não nos levam à televisão, não nos mostram, para depois nós termos essa abertura, então, para nos contratarem para espetáculos. E então é uma luta muito grande. Nós temos que andar aqui a persegui-los a todos constantemente e sermos um bocado cabeçudos, não é? E até conseguirmos que eles nos aceitem, não é? Qual é a melhor montra da música? Da sua música? A melhor montra para a minha música? Uhum. As melhores montras são de facto a televisão e a rádio. São as melhores montras para nós conseguirmos dar a conhecer o nosso trabalho. E quando essa torna insuficiente, como é que fazemos? Temos a internet? Ah, a internet também, desculpe. A internet também, olha, já me esquecia. Então, isso é essencial. A internet hoje em dia também é quase tudo, não é? Uma excelente montra. Mas eu aí trabalho bem, nós trabalhamos bem. Tenho os meus sites ativos, tenho o Facebook, enfim. Aí tento divulgar. Estamos nas redes sociais, não é? Exatamente. Quando falham as outras redes, temos de virar um bocado para as virtuais, não é? Exatamente, que aí é que são as redes que nos safam, porque aí temos controle, algum controle, não é? Também, ainda bem que existem essas redes e se calhar é o futuro. Eu ia dizer assim, falta-lhe um prémio internacional, mas já não é o caso. Não, quer dizer, obviamente, não temos aqui um prémio como um Grammy, não é? Uhum. Eu adorava receber um Grammy e esses prémios XPTO. Isto é um prémio... creio que alguém nos ouça, mas pronto, mas está aqui o alerta. não, mas quer que seja merecido também, claro, quer dizer, obviamente. Sim, mas seria. Eu tenho estar para me dar o prémio. Sim. Mas a questão é que isto são revistas que foi uma revista australiana de música que costuma tanto que fazem divulgação dos artistas nestas feiras muito conhecidas internacionalmente, a Feira de Cannes, no MIDEM e outras internacionais, mas só circulam por esses meios profissionais. Essa revista realmente deu muito valor a este meu trabalho. Imagino, na Austrália deram valor ao meu trabalho, quer dizer, eu até fiquei assim um bocado de surpresa, porque é fora do meu país, não percebem nada de português, e no entanto acharam fabulosa esta junção entre a música clássica e o fado e a minha imagem. Adoraram a imagem do meu CD. Logo tive uma aceitação muito grande para com essa revista, e eles inauguraram este emblema de excelência, que é um emblema que engloba várias categorias: qualidade, inovação, originalidade, enfim. Inauguraram esse emblema em 2009, e já me conheciam desde 2007 e atribuíram a vários artistas que eles divulgavam nessas revistas esse emblema de excelência. E enviaram-me um emblema em dourado lá para a minha empresa, e pronto, foi muito bonito. Quer dizer, acabei por receber alguma coisa fora do meu país, mas que me deu também uma grande alegria, não é? De estar a ser reconhecida lá fora. É nesses dias que vem o estímulo para aqueles outros dias em que pensem desistir. Exatamente, esse foi um dos estímulos para eu continuar e fazer um segundo disco, posso lhe dizer. Porque aí disse, olha, então, quer dizer, posso até não ter o reconhecimento que eu gostaria, se calhar no meu país, não é? Neste momento, mas se calhar eu vou continuar o meu caminho, porque eles lá fora gostam do meu estilo musical, e como acontece com quase todos os que nós temos cá, como aconteceu com a Amália, como aconteceu com a Marisa, como aconteceu com os Madre Deus, com a Dulce Pontes, eles começaram todos lá fora com esse reconhecimento internacional, para então cá focar dentro terem, se calhar, mais aceitação. Eu não estou a dizer que isso vá acontecer comigo, eu não sou cá, eu não faço previsões. Mas usando os seus termos, é mesmo o nosso fado. Esperar que alguém nos diga que nós somos bons e a partir daí até nos convencemos disso. Não, quer dizer, eu também não estou a dizer, olha, eu sou boa. Mas o português até tem a dizer assim: já alguém lá fora disse que era bom, se calhar deixa-me ouvir. É exatamente isso. É o nosso fado. É que nós só somos ouvidos cá quando recebemos qualquer coisa lá fora, não é? E pronto, é como diz, esse é o nosso fado, é o nosso destino. E se é por aí que eu tenho que ir, então eu vou por aí, não há problema. Começo a divulgar mais lá fora e depois pronto, pode ser cá dentro. Então, agora pegando neste disco mesmo, assim, quem é que acha que é o consumidor deste seu disco? E desculpa, o termo consumidor, se calhar não é o mais feliz quando estamos a falar de uma arte, não é? Mas é saber quem é a pessoa que está com a intenção de ouvir este disco. Eu, como disse, ouvi e dei a ouvir. Tenho filhos, portanto, tenho 3 filhos, e o do meio, quando estava a ouvir uma das faixas, que é aquela que tem um coro infantil, ele disse: a música do Kenai Coda. E achei isso curiosíssimo, porque efetivamente depois fui à procura do disco de Kenai Coda e estão lá coros infantis, portanto, ele assumiu isso como sendo uma semelhança. Quando pensamos que este é um disco para a pessoa adulta, não, provavelmente não. Haverá aqui a criança que descobre nela algo de interessante. É muito interessante essa faixa, porque essa faixa é uma língua inventada, é um idioma inventado. Um bocadinho com o Kenai Coda também. Exatamente, é inventado. Faz muito também no Cirque du Soleil, esse tipo de coisas, exato. Não é? É um mundo de fantasia que eu também adoro e que entro muito, eu sonho bastante e adoro esse mundo de fantasia até das crianças. Portanto, fora da faixa 4, não é? Exatamente. E realmente eu decidi musicar isso de uma forma, e que eu acho, sinceramente, eu própria acho, de mim própria, mas de todos os compositores também fizeram esta música comigo, que ficou fenomenal, e que é uma música que tem sido muito bem aceita também, não só pelas crianças como pelos adultos, que me têm dado uns elogios incríveis a essa canção. Tem algo de transcendental, não, as pessoas dizem mesmo isto, tem algo transcende, nem me sabem explicar o que é. Portanto, isso é uma música que chega a todos, não é uma música que chega só a um determinado tipo de público. O resto do disco é para o público, para todo o público, porque é exatamente uma metamorfose. Eu vou desde o rock mais puro, ao lírico e música clássica. Tenho uma que é basicamente, que é o Rimangosola italiano, que é quase uma área de ópera, não é? Misturada com um bocadinho de rock ali também, mas é quase uma área de ópera. Portanto, para quem gosta de música clássica e parte lírica, tem uma faixa fabulosa nesse sentido. E depois é uma metamorfose constante musical, porque eu passo por diversos géneros, desde a eletrónica até partes em que toco um bocadinho de jazz, a música erudita, enfim, eu tenho tantas influências aqui que eu penso que dificilmente eu vou sambarcar um género de público só ligado a isto ou àquilo. Eu acho que é completamente original e muito difícil de definir isto como um, como catalogar isto para um determinado tipo de audiência. Eu acho que tentei fazer aqui uma coisa minha e que as pessoas de repente vejam algo único e original e que se calhar nunca ouviram em nenhum lado. Mas eu costumo dizer, eu sou a mulher desta era, sou a mulher um bocadinho global, em que não se consegue definir como só um estilo, não é? Daí a opinião que eu tenho, e que posso estar errado, mas se tiver, corrija-me, de que isto é um disco conceptual, ou seja, para ouvir de princípio ao fim, um bocado como um espetáculo. É exatamente conceptual. Aliás, os meus discos são um bocadinho assim, o anterior também até era um bocadinho conceptual, mas este então muito mais. É quase uma história do princípio ao fim. Aliás, as pessoas, isso também é interessante, se as pessoas forem ao meu site, eles encontram nas letras, encontram uma espécie de historinhas, que eu chamo historinhas, mas que são as inspirações que deram aso a que essa letra fosse feita. E isso é interessante as pessoas lerem isso para compreenderem a música que vão ouvir, porque abre um universo quase do fantástico, não é? As pessoas leem aquela historinha e de repente, então deixa-me ouvir agora em música esta história que está aqui. É interessante que as pessoas leiam também no meu site essas pequenas historinhas, que depois também vão vê-las em espetáculo, no fundo. Oh, A ficha técnica deste disco obriga desde logo a que haja um livro interno. Mesmo com a letra pequena, tem aqui um conjunto de pessoas que, enfim, que foi necessário para a construção deste disco. Uhum. Onde vai gravar a Universidade de Aveiro sons, onde tem sons de carrilhão. É assim, como é que é fundir isto tudo e conseguir arranjar as pessoas ideais para criar este disco? É a loucura. Imagina assim um bocado, por isso é que faz a pergunta. Assim. É a loucura total, só uma louca como para já é isso que permite 4 anos que seja o tempo suficiente para criar um disco. Não? Pois, nunca mais acabava. E eu não conseguia acabar, eu estava a entrar em stress absoluto porque eu queria realmente fazer tudo. Eu não consigo acabar o disco sem chegar àquele momento em que eu diga que tenho realmente já tudo o que eu quero. E por isso levou tanto tempo a fazer. E é quase uma odisseia, quer dizer, eu vou buscá-la a todo lado onde for preciso. Enfim, posso ser louca e sou um bocadinho louca nesse sentido, sempre fui um bocadinho louca na minha vida. Quando quero uma coisa vou lá buscá-la e olha, seja o que acontecer, eu tenho que ir ter com ela. E sou uma mulher de paixão, de uma grande paixão pela vida e uma grande paixão pelas pessoas que me rodeiam e as pessoas que trabalham comigo. E essa paixão leva-me a furar tudo para conseguir ir buscar o que eu quero. E portanto, isso tudo que está aí é precisamente o que eu queria buscar para que este disco tivesse esta sonoridade que vão ouvir. Eu tinha que passar por esse processo, quer dizer, eu tinha que inclusive ir à Bélgica a um estúdio XPTO de masterização que tinha uma americana que ganhou os Grammys, vários Grammys, a masterizar coisas também que faziam parte deste universo, e eu tinha que ir ter com ela, e tinha que ir lá, e tinha que ser ela a fazer esta masterização. Portanto, eu tenho que ir buscar o ideal para este trabalho que eu estou a fazer. Custa o que custar, se custasse 5 anos, olha, era mais um ou dois. Curiosamente foi aqui os vozes da rádio, numa entrevista já há algum tempo que temos aqui, que diziam que em Portugal quem se quer conhecer, conhece. No entanto, a passou fronteiras, portanto, não é só em Portugal. O acesso a essas pessoas é fácil ou é por insistência? Não, é com persistência e através da minha empresa. Eu tenho uma excelente equipe que trabalha comigo na minha empresa e eles tratam absolutamente tudo. Eu sei que não é assim tão fácil quanto isso, eles também têm que ouvir, eles ouvem as músicas, portanto, nas misturas, também possivelmente vem se faz parte do âmbito deles, não é? E pronto, e depois se torna-se muito fácil lá. Quando lá estamos, é tudo fantástico, quer dizer, eles trabalham de uma forma completamente diferente de nós cá em Portugal, é outro mundo, não é? Já tem outro universo, enfim. E então lá já é tudo muito mais fácil, não é? Os músicos que acompanham na produção deste disco são os músicos que vão acompanhar ao vivo nos espetáculos que quer que venham nem a todos, nem é. Todos. Eu tenho aqui dois fantásticos, são os meus, a minha mão esquerda e a minha mão direita, como eu costumo dizer, que é o Abel Chaves, que é um dos compositores também das músicas e arranjador das vozes e da parte orquestral. E temos o António Lopes Gonçalves, que trabalha na Gulbenkian e que trouxe toda a parte roqueira, um bocadinho jazzística também para este dia, porque ele é guitarrista. Uhum. Eles tocam no meu espetáculo. Depois não, tenho músicos novos que são mesmo para espetáculo, não é? Porque às vezes é por falta de disponibilidade dos outros que também estão outros projetos, enfim, isto claro. É tudo assim, não é? E acontece muito aos virtuosos, não é? Exatamente, são muito virtuosos e enfim, já estavam noutros projetos e obviamente eu não os quero tirar dos projetos para mim. Terei que ir depois a outras alternativas, mas que são alternativas que eu considero que tenho fantásticas neste momento para espetáculo também. Existe dentro das almas um segredo tão vamos aqui à fase dos desafios. Exato. Temos três. Ai, ui, ui. Começar o primeiro. Imagino que vem aqui ao Oliveira Hospital. No seu caso, já até já conhece o Paulo, que já lá esteve. Exato. E que lhe dá a oportunidade de, dentro do seu espetáculo, pode também convidar dois artistas ou duas bandas. Quem é que escolheria no panorama português? Olha, eu vou dizer um que é, por acaso... É preciso dizer que, embora não queira interferir na entrevista, há quem esteja ao lado que dá uma ajuda, não é? Ah, ok. Ele dá uma ajuda para me lembrar, porque olha, eu lembrar-me de nomes... Estou a falar de Carlos Vicente. Eu não sou importante. É muito importante, sabe? Ele é o meu pilar, ele é a pessoa que me segura e que muitas vezes me ajuda também nestas coisas, olha, precisamente agora. Porque eu sou péssima com datas e nomes. E ele é que me está sempre a dar as datas dos concertos, que eu digo sempre erradas. As pessoas às vezes aparecem nos concertos erradamente, porque eu engano-nos nada. Mas realmente ele falou aqui numa pessoa que é extraordinária, ganhou os Ídolos. Ele ganhou a segunda edição dos Ídolos, que é o Sérgio Lucas, que neste momento está a lançar um novo CD. Ele é extraordinário a cantar, é uma coisa de outro mundo. É o melhor, para mim, o melhor cantor de rock pop em Portugal. Portanto, isto é a minha opinião como cantor e profissional. Perdoa-me a ignorância, de facto, não estou a visualizar quem é. Chamavam-lhe o Carpinteiro. Ah, aqui é aqui São Pedro do Sul. Exatamente. Não é? Exatamente. Quando a gente diz isso, sim, Carpinteiro, pronto, toda pronto, a gente já o conhece. Ele vai ter um espetáculo onde? Em São Pedro do Sul. Em São Pedro do Sul. Ah, então digo já que ele vai ter um espetáculo dia 28 de junho. De junho. Então, é, nós temos ouvintes em São Pedro do Sul, portanto, podemos falar à vontade. Exatamente. Por isso, você nem imagina o que ele é, porque eu já assisti um espetáculo dele, é de o meu coração ir aos pés. Ele tem uma voz extraordinária, é um rapaz maravilhoso e põe o público de pé, imagina nas músicas todas. Eu fiquei tão embasbacada que eu disse aqui ao meu manager, ao Carlos Vicente, está aqui ao meu lado, eu vou convidá-lo de certeza para cantar uma música comigo num espetáculo, para participar comigo naquelas mais roqueiras que eu tenho. Ele vai dar ali um brilharete nessas canções. E fiquei tão fã dele que esse seria uma das pessoas que eu traria aqui para fazer um dueto comigo. Depois tenho, enfim, eu tenho gostos muito díspares, desde os Clã, desde, sei lá, olha, eu gosto de tanta coisa que a mim é muito difícil eu conseguir lembrar-me de todos os nomes, mas, enfim, que se encaixem neste estilo musical não é fácil. Mas temos aquele rapazinho que era de Alas dos Namorados, o Nuno Guerreiro, uhum. Que também não me importaria que ele brincasse comigo aqui numa das canções, porque ele tem aquela voz de contratenor. Exato. Aqui nas minhas líricas ia ser algo de especial. Sei lá, tanta gente de rapazes, que é que eu podia, olha, o David Fonseca, uhum. Era uma coisa extraordinária fazer um já foram todos comigo. Convidados aqui na Boa Nova, felizmente. Já todos, já estávamos, teve. Também acho que tem trabalhos muito bons e que eu admiro, mas há tanta gente que eu admiro, sei lá. Até o próprio Fernando dos Municipal, se quisesse, sim. Ele já foi ter comigo à FNAC e já me fez inclusive um convite também, quando foi do meu último disco. Ele foi ter comigo à FNAC, tinha gostado muito do meu disco e queria-me fazer um convite, mas depois na altura eu estava a lançar ainda o meu disco, quer dizer, eu não poderia eventualmente estar a entrar noutras produções, mas o Fernando Ribeiro estaria disponível para, se ele quisesse, fazer um dueto também comigo. Enfim, há tanta gente que eu gosto e que admiro, quer dizer, lembrar-me deles todos neste momento, claro, é um bocadinho difícil para mim, e é ingrato, sim. Vamos agora ao segundo desafio, agora é o inverso, e vem uma banda da cena internacional e gostava muito que a Yolanda fizesse a primeira parte. Quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? Oi, eu fazia a primeira parte da Bionic. E fazia a primeira parte noutro género, de uma Sarah Brightman, se viesse cá, que nunca cá veio, penso eu, não é? Era extraordinário. Sonho, ou de uma Lady Gaga que vem cá. Até aí eu me encaixava. Até por aí que o quão eclética é, portanto. Sou um animal de palco, percebe? Isto palco. Há Rolling Stones, não é? Ah, olha, exatamente. Olha, se o Freddie Mercury fosse vivo, era desse que eu queria fazer a primeira parte. Porque eu sou uma admiradora incrível de Freddie Mercury. É todos os homens deles. Ah, exatamente. E sinto que tenho uma grande empatia musical com ele. Mas infelizmente, olha, já não está vivo. Mas seria uma coisa que eu gostaria de fazer. Vamos ao último desafio e este se calhar vem nessa sequência. Imagino que vai haver um tributo a uma banda. Uhum. E gostaria muito que a Yolanda Soares participasse desse tributo com um tema. De quem gostaria muito de fazer um tributo e que tema gostaria? Tributo a uma banda que aqui em Portugal? Pode ser em Portugal, não é da banda em Portugal, mas como falou nos Queen, provavelmente iria ficar por aí. Ah, é por aí. E eu até arriscava logo o Bohemian Rhapsody, se calhar, não? Ui, isso era uma coisa fabulosa. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me. Mas, olha, também há outra pessoa que tinha um sonho desde pequenina. Até lhe mandei uma carta, mas nunca recebi resposta. Eu tinha 18 anos. Hoje não. Tinha 18 anos. Estava a estudar no conservatório. E a mim, eu tinha um... Bem, eu era fã incondicional da Barbra Streisand por causa dos musicais dela e dos filmes e daquelas coisas todas. E ela era uma excelente atriz e cantora, e aquela voz maravilhosa. E aqueles espetáculos no jardim dela. Exatamente. Olha, eu tenho esses espetáculos todos lá gravados em cassetes de vídeo, porque eram cassetes de vídeo. Eu vi isso tudo e tinha um sonho de cantar com ela ou dela me conhecer. E isso era um sonho que eu pensava sempre, qualquer dia vou concretizar. Ela um dia, sei lá, há de acontecer alguma coisa que eu vá conseguir estar ao lado dela. Nunca, penso que já não seja muito possível, mas isso seria um dos meus grandes sonhos, era cantar ao lado de uma Barbra Streisand, mesmo que ela estivesse já velhinha, eu não me importava nada. Portanto, era um dos meus sonhos. Mas há tanta gente, enfim. Depois temos a Natalie Cole, estou fantástica, temos... Ai, tantos artistas fantásticos. Tudo é possível. Quando ela própria acabou de gravar com um tema do pai, portanto, logo em dueto com o pai, falecido há tantos anos. Exatamente. Como vejo, tecnicamente, tudo é possível. Você já viu os gostos dísperos que eu tenho? É que são. E é isto que depois se nota nos meus discos. É que eu sou assim, quer dizer, eu partilho de tantas influências e tantos gostos que dificilmente. É que só faltou falar em Led Zeppelin. Mas provavelmente ui, também ouviu. Adoro! Aí está, adoro! Pronto. Porque mas, aqui temas deste álbum que necessariamente. O rock sinfónico do final dos anos 70 está aqui. Ui. Vamos buscar Led Zeppelin, buscar Yes, buscar Pink Floyd. Mas você sabe que eu adorava não só isso, até guitarristas daqueles XPTO como Steve Vai, da altura, que eu achava uma coisa bem, o meu coração batia ouvir aquela. Adorava isso tudo, quer dizer. Não era só cantores que eu adorava músicos, não é? Quer dizer, por isso. Tenho música clássica, adoro uma Ana Netrebko, com uma Callas, Maria Callas, faz-me chorar e faz-me palpitar o coração, portanto, enfim, o que é que eu lhe posso dizer? Por aqui se vê. Para terminar, e isto é bom para quem possa comprar este disco, é também ler o que inteiramente lá está. E há uma coisa que eu não resisto de lhe perguntar, é que diz aqui no disco que está grata por realizar os seus sonhos e poder realizar os sonhos de muita gente. Exatamente, porque eu tenho essa empresa que eu dou trabalho a muita gente na minha empresa, a muitos músicos, bons, mas excelentes músicos, excelentes cantores, e que não são conhecidos e que não conseguem muitas vezes ir para a frente, exatamente porque não têm possibilidades, já falta dinheiro, não há ninguém que os apoie, não há ninguém que pegue neles, inclusive é o Sérgio Lucas, que ganhou esses Ídolos e que ficou por aí, quer dizer, não fizeram, se fosse, se estivesse nos Estados Unidos, tinha ganho Ídolos, meu Deus, seria uma estrela no mundo inteiro, não é? Como são todos aqueles que ganham lá fora. O Sérgio Lucas neste momento é representado pela empresa By The Music para fazer espetáculos, etc. E mesmo neste disco somos nós que o representamos. Portanto, eu de certa forma também apoio os outros artistas e tento ajudá-los da melhor maneira que eu consigo, não é? Porque eu sinto na pele o que eles também sentem. E então, se eu tiver possibilidades de eventualmente também divulgar o estilo musical deles e... porque também acho que tem qualidade, eu vou fazê-lo. Logo, eu acho que também estou a realizar os sonhos de outros, não é? Estou a tentar fazê-lo, quer dizer, se vou ou não conseguir, não sei, mas estou a fazer a minha cota parte para os realizar. Ao mundo eu pertenço, danço em liberdade, e sou a natureza que canta a tristeza. Yeah. Orlando, agradecemos por ter vindo aqui à Boa Nova. É sempre um grande prazer que nos recebemos aqui no Grande Hospital. Eu adorei, isto é um sítio lindo. Eu sou suspeito, mas chico cá, portanto. Mas agradecemos a disponibilidade de estar aqui na Boa Nova. Espero que tenha sido do seu agrado e que de algum modo tenhamos contribuído à nossa quarta parte de divulgação do nosso trabalho que tem feito. Muito obrigada. Obrigado. Beijamos.